Pitagoricamente, inicia o repente com a corrente que sente que de repente pode chegar a deapar, mas de voltar pra linha normal e deixar tudo normal. Não tem nada de mal em tomar caipirinha, aspirar benzina e falar que são as buzinas que estragam minha vida. Mas tô tranquilo, pois tenho amígdala pra ganhar no gogó minhas brigas, pois assim causa menos fadiga pra atacar os de patente. O verbo é coerente, a chapa já tá quente, como o dia normal e gungu, como a caldeira que se prepara o voodoo. E tem o sangue frio, sempre vago pelo rio sombrio, nem rio com sangue no olho, mas não parasito feito carrapato montado em cima de um piolho. Sou carioca, cabra que veste seu estado, adoto na rosa como mestre, muito mais valioso que criar-se pelos conselhos do Dr. Quest. E o que reveste a carcaça é o tambor do maracatu, que é doce como licor de menta, terminado com a pimenta que tempera a minha vida. E hoje eu tô quase de saída, mas muitas coisas nela para serem extraídas. Me diga o que é que te fale, comente coisas que te abalem, como se o capital que enfeita a coluna social e não representa a vida como deveria ser, a vida como ela é, guiada infelizmente por uma falsa fé, e que está à tua frente não tem nada de muito de bom, e que isso é um verso da repente, repetente, que invade sua mente, não por ser inconsequente, que é muito mais congruente que tu possa assimilar a nível consciente. Agora chegamos na estrofe final, e não repare na concordância verbal, isso é pra dar mais sal, liberdade poética pensando na estética. Por isso ignoro a gramática, cuspo na suástica e me apoio na essência rimática que me formou como MC. Ex-monodred, eterno Thiago Missanga, e as miçanga balança, gero caos, desconstruo o senso comum, bebo saque, caninha ou rum, e não gosto nenhum cuzão, vacilão, tire o microfone da minha mão, pois falar meus versinhos me dá muito mais tesão, e de repente vai perceber que vai terminar a corrente pitagoricamente batizada de repente repetente.